Muito boa tarde, sejam bem-vindos a um novo Conversas de Esquina e hoje somos Portugal. Foram os Maluco com este Sing It Back no regresso das Conversas de Esquina, o primeiro programa de maio com um grande, grande convidado, difícil na negociação, mas ele cá está. Não, no foi, não. Foi longa, mas não foi difícil. Vamos estabelecer aqui, vamos adjetivar corretamente. Pode ter sido longa, difícil não foi. Não foi, aceitaste o convite e muito te agradeço por teres vindo aqui. Tens uma agenda complicadíssima, muito obrigado. Também tu? Por teres... não, eu basicamente não faço mais nada sem ser isto. Aquilo que eu te pergunto é, no Neiro, apresentador TVI, o primeiro convidado de maio nas Conversas de Esquina, no pain, no gain? Totalmente. Eu acho que em relação a tudo, esse statement é transversal em relação a tudo. Por exemplo, a começar por ti, nesta longa maratona de negociações, no pay, no game. E, portanto, eu acho que se não tivesses trabalhado tanto para isso, a coisa não acontecia. Salve seja, vamos começar a adjetivar a coisa de outra forma. Está bem? Pronto. Mas sim, pode ser nos nossos sonhos, pode ser também no exercício físico, pode ser onde quiseres, no pay, no game, definitivamente. Este novo Nuneiro do exercício físico. Sim. Veio da moda do exercício físico ou uma necessidade de praticar algo? Meu amigo, a malta não vai para novo. E portanto, uma coisa é seres redondo aos 20, outra aos 30, outra aos 40. Porquê? Porque aos 20 ainda tens muito tempo a recuperar. Aos 30 ainda tens algum tempo para recuperar. Aos 40 já não tens quase nenhum tempo para recuperar. Portanto, pensei, não, vamos fazer isto... aliás, não começou agora, não é? Sim. Há 2 anos, só que foi uma coisa... Eu também não vivo para isso. Tenho muito pouca predisposição para vícios e, portanto, também isto não é um vício para mim, é uma necessidade. Se me perguntas, gosto de treinar? Não. Mas vou, se falto, não. Sim. Vou sempre. A tua idade no 40. BI, ou no cartão de cidadão, neste caso, não corresponde à idade que sentes? Ainda não te caiu a ficha dos 40? Já caiu a ficha dos 40, andei para aí uns 6 mesinhos. 6 mesinhos a... Seis mesinha moela. já aceitei. Agora, se a sinto, não. Se, inclusivamente, posso dizer que há aquelas máquinas dos nutricionistas que te avaliam a idade do corpo. Sim, 39, portanto ainda não cheguei aos 40. Tá. Portanto, não me sinto com 40 no espírito, no corpo. Não me sinto com 40, mas o facto é que eles cantam. Mas estás retraído no teu dia-a-dia, naquilo que fazes, naquilo que dizes, pela idade que tens? Os 40, mais do que a liberdade que trazem a um adulto, prendem um pouco nas atitudes e naquilo que se pode ou não se pode fazer? Não, acho, sinto muito mais a liberdade daquilo que já podes dizer, desde que eu acho que tudo se pode dizer com jeito, certo? Mas a idade, a maturidade dá-te de facto a capacidade de dizeres não mais vezes, ou dizeres sim mais vezes se for esse o caso. Ou seja, já não pensas tanto nos outros, já não pensas tanto se é bonito, se é feio, o que é que os outros vão achar. Isso tem a ver com maturidade, tem a ver com os tais 40, se quiseres. Já se pensa mais... no fim? Não propriamente no fim, porque ainda vais a meio. Mas não pensas, mas tens outro tipo de perspectiva, ou seja, a perspectiva muda completamente diferente. De facto, pensas muito mais no futuro e como é que ele poderá ser. Sim. Há um wake-up call mesmo. Sim. Por estigma. Porque hoje em dia os 40 são os novos 30, como os 30 são os novos 20, quer dizer, é só estigma, mas é uma questão cultural, quase, ou mesmo, não é quase, é mesmo cultural, e portanto, para mim foi como um relógio suíço, foi na véspera, pá, aí. Por detrás de tanto sorriso, de tanta brincadeira, há um Nuneiro muito sério. Tem que haver, senão era uma chatice, ninguém me aguentava, nem eu próprio. Uma coisa é o trabalho, uma coisa é a persona televisiva, como eu digo aos meus alunos, porque dou formações, digo isso. Uma coisa é a persona televisiva, que não é mentira, é uma parte de nós que nós pomos ao serviço do trabalho que temos em causa, à frente para fazer, mas somos muito mais do que isso. Eu sou muito mais do que aquilo que se vê em televisão. Agora, não tenho a necessidade de levar para aquele programa em concreto, quem sabe no outro. Qual a percentagem que o público conhece de ti? Se dá para medir, sequer? Se der para medir, vamos assim, grosso modo, não sei, estamos a falar de 30%, 40%, não mais. Nunca tiveste a vontade de mostrar tudo? Não, tudo nunca, porque acho que quando mostras tudo não fica nada para dar, sim. E acho que tens que fazer muito a cisão entre o público e o privado, o conceito de público e privado. E seria muito desinteressante mostrares tudo. É como se costuma dizer, a transparência às vezes é melhor do que a nudez, ou é mais excitante do que a nudez. Portanto, não. Falámos aqui da idade e falamos também agora da tua exposição pública, já que falaste nessa cisão, sendo uma figura pública tão notória hoje em dia, também graças à exposição que tens, devido aos programas da TVI. Como é que consegues fazer essa cisão entre o público e o privado? E mais, como é que defendes o teu privado do público? Não abrindo portas... Vou começar então pela segunda parte da pergunta. Não abrindo portas que depois não posso fechar. Ou seja, se eu não quero que entrem na minha vida, eu não a vou expor. Porque aí eu vou estar a dar a estender uma passadeira vermelha para que, mesmo no dia em que eu não queira fazê-lo, possam fazê-lo. E depois não corre bem, porque tu não podes fechar portas que abriste. Seja à imprensa, seja nas redes sociais, seja onde quiseres que for, seja aquilo que és pôr, quando tu abres as portas e falas tudo, ou mostras quase tudo, ou falas demais, porque pode não ser tudo, mas pode ser demais, depois já não podes voltar atrás. Portanto, a primeira coisa é essa. Depois, segunda parte, esta exposição, eu já venho com uma grande escola, porque eu tive 7 anos na SIC, e na realidade eu não era, quando vim para a TV, eu já não era de todo completamente estranho a esta coisa do ser apresentador de televisão e figura pública, eu tinha 7 anos de televisão. E, portanto, foram ferramentas que eu fui criando ao longo do tempo. Okay? Agora, nunca podes... há uma coisa que tu não podes fazer, e isso, a maturidade... só com a maturidade é que chegas lá, que é... Tu não podes controlar aquilo que os outros pensam de ti, ou aquilo que os outros acham de ti, ou aquilo que os outros dizem de ti. Não podes controlar. Mas já quiseste agradar a toda a gente? Já, acho que passas sempre por uma fase disso. Hoje em dia, não. Não, nem estou nada preocupado, mesmo. Mesmo. Lá está, porque não posso controlar aquilo que as pessoas acham, ou dizem, ou acham que conhecem. Não posso controlar isso, as pessoas vão continuar sempre a falar. Vou mesmo perder o meu sono por causa disso. Não, claro que não. Já quiseram saber em excesso coisas sobre ti? Querem sempre, mas depois, a partir do momento em que tu, uma vez, duas, 10, não o fazes, eles já não querem saber em excesso. Mas de onde vem essa curiosidade? Apenas a exposição que se tem, a projeção que se tem no público? É só isso. Uma questão de números? É só isso. E de vendas? É só isso. A curiosidade é isso, não querem saber realmente o que é que tu pensas sobre a crise efetiva dos pinguins na Indonésia. Não querem mesmo. Querem saber mais, até porque é que achas que os programas de bastidores sejam bastidores de um programa de televisão, ou de uma festa, ou da vida de alguém, têm sempre muito sucesso junto ao público. É uma curiosidade. E essa curiosidade é legítima enquanto público, mas não quer dizer que temos que todos servir essa curiosidade, não é? A cosquice é uma coisa muito portuguesa. Eu acho que até é muito... A cosquice é uma coisa muito, muito mundial. É de todo o mundo. É todo o mundo. Sim, se há coisa que é de todo o mundo. Há outras coisas que só os portugueses, de facto, calham lindamente. Mas a cosquice, eu acho que é genérica, é transversal a todos os países. Hoje serias um apresentador diferente se não tivesses passado pela rádio? Eu nem sei se teria sido um apresentador. Porque aquilo que eu queria mesmo fazer era rádio, foi aquilo que fui fazer. E quando fui convidado para ir para a SIC, foi porque na altura, tanto eu como a Joana Cruz... Que está na RFM. E já estava na altura. Eles precisavam de pessoas, ou eles queriam pessoas que já tivessem feito rádio por causa do improviso. Porque iam começar uma sessão, uma série de especiais, direto. E, portanto, não tinham repórteres com essa experiência e quiseram ir buscar à rádio. Foi daí que o convite surgiu para mim e depois, uma semana depois, à Joana Cruz. O Nuno Heró tem saudades da rádio? Tem saudades da rádio que se fazia. Sim, tem saudades de coisas como esta. Ou seja, para mim a rádio só tem cabimento... hoje em dia, se for um programa de autor, onde tu dominas o teu espaço e fazes o que queres dentro desse teu espaço. Esta rádio já não te dá paixão? Não, já não cruzas discos, já não tens uma mesa cheia de botões entre os CDs e... Chama-me velho do Restelo, mas é muito divertido e era mais difícil de fazer. O computador, não neste caso, porque estamos a fazer live on tape, mas, por exemplo, a rádio que se faz em grelha, tirando o programa da manhã, a partir daí, desse horário, é uma rádio que, se tu quiseres, nem parece que estás a fazer rádio. Podes gravar os voice trackings, isso para mim tem tudo de plástico. Para mim, rádio não é isso. Há um saudosismo em relação à rádio que também aplicas na tua vida? Um velho do Restelo. Não, não sou saudosista em relação à minha vida. Sou saudosista em relação... Àquilo que fazes. Não sou saudosista. Se tu me perguntares, tens saudades de rádio? Sim, gostava muito de fazer rádio. Mas se me magoa o facto de não estar a fazer, ou se tenho... Não, de todo. Estava onde esteve, quando tinha que estar, e ainda bem que faz parte da minha carreira e da minha vida. É uma gaveta bem arrumada, o assunto... Como todas, é transversal isto também. O bichinho da rádio passou agora para o bichinho da televisão? Não, primeiro matei-o. À paulada? À paulada. Não, porque sofria mesmo. As pessoas falam, isso é só conversa. Não. Sofria por não fazer. Por não fazer. Eu deixei de ouvir rádio porque eu percebia aquilo. Eu sabia o prazer que era quando saía da rádio e já estava a fazer televisão na altura. Aquilo sentia mesmo falta. E falei, isto faz mal, vou matar o bichinho à paulada e depois chego e segui. E hoje em dia olho com o maior carinho por esses 7 anos. Não te digo que se não fosse convidado não o fosse fazer, claro que sim, mas não é pelo tal bichinho, já não sofro com isso. Ainda bem que faz parte da minha vida, mas não fazer hoje não me faz sofrer. Foi um divórcio litigioso com a rádio ou saíste... Não, saía bem, não foi nada litigioso, não. Eu já estava na televisão, como te disse, era uma questão de visão. Quem nos contratou na altura para fazer aquele programa da manhã, no caso na comercial, eu saí da 3 para a comercial, tinha uma visão, no dia a seguir tinha outra, depois tinha outra. E assim é um bocadinho difícil. E entretanto eu pensei, se calhar vou andando, vou à minha vida, porque isto não é para mim. E já tinha muito trabalho em televisão para fazer, e portanto pensei, não, vou andando. Portanto não foi litigioso, foi amigável e foi bom. E foi foste traído? Quando? Na altura da rádio, na altura da tua... Se me senti traído... Sentes-te sempre um com bocadinho, porque quando te acenam com o dedinho, tipo, anda cá, tu és és fixe para fazer isto, não sei o quê, então vamos, e dão-te uma ideia. E depois, afinal, não é bem isso, claro que te sentes traído. Mas, vá, faz parte do percurso. Foste... Não há amargos de boca. Iludido? Não. Como é que eu tenho a dizer? Ganhaste defesas maiores em relação ao teu trabalho, àquilo que tu fazes com essa experiência do claro fazer assim, do fazer depois de outra maneira? Claro que sim, claro que sim. E isso fez com que hoje não me iluda de todo. Ponderas melhor os convites? Pondero totalmente os convites e totalmente os passos que eu dou mesmo quando não são convites. E esta televisão apaixona-te? Esta televisão não. Não me apaixona. Faço televisão. Não vejo a televisão que faço. Eu sou consumidor de televisão por cabo. E faço a minha televisão, como hoje em dia a maioria faz a sua televisão. Eu acho que já não sei o que é ver televisão live, tipo, a não poderes passar as publicidades para a frente. Vejo a minha televisão, sobretudo. Esta televisão, eu não sou o público-alvo desta televisão, pelo menos dos programas que estou a fazer. Mesmo que os que não estou a fazer, na realidade a grande maioria. Transversalmente a todos os canais portugueses de televisão. Mas não é tal como a rádio. Tu muitas vezes pões músicas que tu não gostas, mas sabes que o teu ouvinte, os teus ouvintes vão gostar. Vão gostar. Portanto, isto não é uma cena umbiguista. Isto não é um trabalho umbiguista. Não deve ser. O pressuposto não é esse. Não é suposto ter que gostar de tudo, ou ser o espectador de tudo aquilo que faço. Eu tenho é que gostar daquilo que faço. E isso eu gosto daquilo que faço. Agora, se vejo enquanto espectador, se sou o público-alvo, não. Não podes ser egoísta enquanto fazes televisão? Não podes ser egoísta quando fazes nada. Nada. Televisão, rádio, numa repartição de finanças, you name it. Estamos a criar anticonsumidores de televisão. Vamos chegar aos 50, 60 anos e em vez de estarmos ligados à televisão, estamos rodeados de tablets e de computadores portáteis a ver as séries que deveríamos estar a ver na televisão. Eu acho que esse será o rumo da coisa, sendo que isso já nem sequer é ficção científica, é uma coisa que acontece sim, hoje. Mas estamos a afunilar muito o mercado em pessoas, e não querendo aqui desrespeitar ninguém, que dentro de poucos anos não estará cá. E deixar tudo o resto para trás. Apostar todas as fichas num... Provavelmente. Portugal tem esta coisa de estar sempre... Vai sempre numa maré. Mas vai uma maré lenta. Ou seja, nós já não... Se olhares para fora, se olhares para a Espanha, a coisa é completamente diferente a nível dos formatos que se fazem, da forma como se trabalham os formatos, tudo. Nós estamos sempre 20 anos atrás daquilo que está a acontecer... na comunicação em outros países, mas acho que lentamente, mas é aí que vamos chegar. Quando é que poderemos ter um Nuneiro decisor no que respeita à televisão? Isso é futurologia, já que és um homem, e pergunto-te isto porque vê-se que és um homem crítico em relação àquilo que fazes, àquilo que não vês e àquilo que vês, não gostavas também de dar eu o teu... Eu tenho que ver para saber que não gosto. Sim. Gostavas de dar o teu cunho pessoal, uma estratégia, uma forma de fazer televisão? Arriscamos-nos sempre a ser bons treinadores de bancada e depois a sermos maus decisores. Portanto, claro que tenho ideias, claro que percebo a ótica com que se gera a televisão pública no sentido não pública e privada, mas de generalista. A televisão generalista hoje em dia, eu faria um bocadinho diferente, não faria muito diferente, porque eu não acho ostensivamente que a televisão tenha que ser formadora de mentalidades. Ou seja, se é para educar pessoas, vão para a escola, não vão ver televisão. E, portanto, não acho que essa obrigatoriedade tenha que ser nem de serviço público nem privado. Ponto. Faria um bocadinho diferente, faria à minha medida, claro, um bocadinho mais interessante, sim, mas temos sempre que perceber que a grande maioria das pessoas que vê generalista gosta destas coisas. E, portanto, como não estamos cá para formatar mentalidades, porque não é suposto a televisão formatar mentalidades, às vezes até de forma, mas formatar não formata de certeza, eu acho que não faria muito diferente, faria algumas coisas diferentes. Para as pessoas, para quem vê, para o público, a televisão substituiu o professor? Ai, pois, se isso for assim, é muito perigoso, é muito grave também. Sei que muitas vezes passas mais tempo à frente da televisão, ou do tablet, ou do computador, não é? Sim. Do que a conviver com outras pessoas, ou olhar para o professor e ouvir o que ele diz, ou mesmo com amigos, ou com os pais. Portanto, isso acontece, mas não é um problema nosso, é um problema que é extensível a uma geração, a um momento de vida deste mundo inteiro, e que é muito triste, sim, mas se tu fores ao Japão percebes que isso já acontece há muito tempo. Isto é que eu digo que nós vamos sempre numa cadência, havemos lá chegar, mas estamos atrasados. Os japoneses, definitivamente, eu estive no Japão o ano passado, em setembro, de férias, e definitivamente o cérebro deles funciona diferente do nosso. E basta entrares num salão de jogos para perceberes os skills que eles têm, que eu, por exemplo, não tenho, e duvido que a maioria dos europeus ou dos ocidentais, se quiseres assim, tenham, a grande maioria, e portanto eles têm valências que nós não temos, mas nós claramente temos mais valências sociais e comunicacionais do que eles. Sim. Quando se vê o número das audiências, as percentagens, os valores, fica-se num primeiro momento feliz com isso e logo a seguir triste com o desgarrar das pessoas em relação ao tudo o resto daquilo que referiste aqui? Estás a falar, isso é uma pergunta para mim? Sim, para ti. Não, de todo. Ficas feliz quando o teu programa corre bem e quando percebes que é vencedor, ficas feliz, não pensas... Pá, estas pessoas podiam ver outras coisas, ou podiam fazer um bordado, ou ler um livro, ou estar de mão dada com o seu mais que tudo ou mais que tudo. E és mais não, racional. Sou completamente racional. Ganhar... Isto é trabalho. Ganhar é fixe, perder é mau. Portanto, é o que é. O Nuneiro é o maior crítico de si próprio? Às vezes um bocadinho mesmo mais. Deitas-te muito, muito abaixo em relação àquilo que fazes? Sim. Mas também tenho a capacidade de dar a volta, isto é uma primeira fase, e depois tenho a capacidade de relativizar. Há uma fase de drama. O drama, horror, a tragédia, e depois relativizo. E isso tudo acontece em tempo útil para a minha sanidade mental. O que é que se aprende em gerir um programa durante 6 horas consecutivas em direto? Aprendes imensa coisa. Ou seja, eu sempre tive, eu dizia-se o Zé Figueiras, era o bombeiro, como lhe chamavam, da SIC, eu era o cigano da SIC, porque Terras era comigo, mas isso também aconteceu na SIC e depois passou para a TVI e a coisa continuou. O que este programa tem de diferente em relação a todos os outros começa mesmo pelo tempo de antena que tem, são 6 horas para gerir, 6 horas de público, 6 horas ao frio, ao calor, e onde as tuas necessidades primárias muitas vezes não são supridas, e quem está em casa às vezes até se apercebe disso, mas não interessa, porque não dá tempo para interessar. Portanto, começas logo por essa base, e é como ir ao ginásio. Óbvio que hoje, 6 horas para mim, eu faço hoje tranquilamente, e no princípio chegávamos tipo, a deitar os bofos pela boca ao final das 6 horas de emissão. Hoje em dia estou muito mais treinado, muito mais habituado. Eu não chego nem metade cansado daquilo que chegava nos primeiros tempos. Nem no frio, nem com calor. Depois tens os famosos passatempos, aquilo que incomoda as pessoas. Eu só gostava que percebessem que nos incomoda muito mais a nós do que a quem ouve. Porque quem ouve pode sempre mudar. Ou levantar-se do sofá e ir à bica. Nós não. Vamos a fazer aquilo e dali não podemos sair. Portanto, se há realmente alguém que de facto se cansa de dizer aquilo, somos nós, e sabemos que é o que é para as pessoas, é uma obrigatoriedade, é uma imposição, este é o nosso trabalho, temos que fazer, ponto. Eu desdramatizo completamente isso. Estás cansado do 760? Como toda a gente estará. Portanto, dizer que não, que gosto muito de fazer, poupa-me, não ia fazê-lo, era só cínico da minha parte, e acho que ninguém que ouvisse esta entrevista iria acreditar. Não há problemas em revelar isso em público, não temos, não digo aqui, mas num outro local com mais visibilidade. Se me perguntassem se estou cansado de dizer o número, estou, mas faz parte do meu trabalho, faz, e tenho que o fazer, sim. E se me avilta a consciência, não. Mais do que o apaixonado herói, és agora o profissional herói. Sim, eu guardo a minha paixão para outras coisas fora do trabalho. Se bem que, te volto a dizer, eu gosto muito daquilo que faço. Gosto mesmo e sinto-me privilegiado por fazer televisão, porque de repente, aqui no processo comecei a gostar de fazer televisão, uhum. apaixonei-me pela televisão e, portanto, eu sou um privilegiado. Foi um amor para aí à décima vista, mas que aconteceu. Sim, foi mais intuitivo com a rádio do que com a televisão, sim. Alguma vez tiveste a vontade, a real vontade, e neste percurso televisivo e mais recente agora com este Somos Portugal, com estas 6 horas de emissão, de dizer para ti próprio... Oh, Nuno, se calhar acabávamos com isto. Íamos para casa, íamos fazer outra coisa. Não. Ou duvidaste de ti? Quando o projeto iniciou, pensaste, será que eu sou capaz... Quando o projeto iniciou não era assim tão... As chamadas não eram assim tão insistentes. Mas as próprias 6 horas e... Não, eu para já nunca digo que não logo a priori. Uhum. Num projeto, é sempre tens uma aventura. Tens de experimentar para... No outro dia comentava isto, olha, isto é tão verdade quanto estarmos aqui os dois. Sim. Isto foi ontem. Aconteceu ontem... nos bastidores, na maquilhagem do Vossa TV. Em que foste cozinhar. Sim, eu, a Iva, a Mónica, estávamos à conversa com as maquilhadoras e com quem estava, e eu disse isto para toda a gente ouvir. Não sabemos quando é que vai acabar, mas eu não preciso de que o programa acabe para olhar para trás e pensar que foi uma extraordinária aventura e que é uma oportunidade única de carreira. Ou Sim. seja, de carreira no sentido de ao longo da tua carreira teres um projeto destes. Este projeto é uma aventura, é um desafio. Pelas horas, pelos quilómetros, pela imensa equipa que tens contigo nesta estrada, que é o Somos Portugal de Norte a Sul, pelos desafios, sejam os 760, sejam a música, seja as pessoas que vais entrevistando uhum. e que vais conhecendo... É uma experiência brutal. Eu nunca poderia estar arrependido de uma coisa dessas. Nunca. É uma oportunidade de carreira maravilhosa. É fixe. É muito bom. Muito fixe. E que Portugal é este que tu conheces? Depois de tantos quilómetros, de tanta gente. Este é o Portugal real. E que país real é este? Não é aquele que nós conhecemos aqui em Lisboa ou no nosso grupo de amigos. Mas não, mudou, está muito longe disso. Mas mudou a tua forma de, não só de olhar para as pessoas, mas também de olhar para o país. Vivias iludido antes deste Somos não, de Portugal? Não, porque já tinha tido, ainda na SIC, uhum. já tinha tido alguns programas que me levaram sempre para fora. Para fora, sim. SIC no País do Natal, onde estávamos a trabalhar também para uma população mais carenciada. Fiz a SIC ao vivo, e também era pelo país de segunda a sexta-feira. Uhum. Portanto, eu já tinha essa ideia. Aqui, mas foi um país que mudou. Sim, o país mudou para pior. Descobres a nova pobreza encapotada. Uhum. São pessoas que viviam bem até há uns tempos e que agora vivem com muito mais dificuldades, mas não parecem. E é por isso que eu lhe digo a pobreza encapotada. Porque não, um pobrezinho não tem que ter, uma pessoa pobre de recursos não tem que parecer uhum. pobre como antigamente se rotulava. Rotulava. Os tais catálogos. Não é? Exatamente. Portanto, as pessoas são digníssimas à mesma, têm a sua dignidade, estão bem vestidas, mas não quer dizer que não passem privações. E isso foi mudando a gênese do humor das pessoas que vamos encontrando nas feiras, à frente de palco, enfim. Mudou muito. É mais difícil quebrar agora o gelo? Ou você, não. Tu, a Mónica, a Leonor, o Iva, Manel, a Iva, já não. são vistos, talvez somos seja mais exagerado, um do... como heróis, quase. Não sei se somos heróis, mas aquilo que as pessoas nos dizem, eu estou a falar para mim, você entra-me pela casa e eles dizem uma coisa erradíssima, mas que eu percebo porque é que dizem, que é todos os dias. Eu não entro pela casa todos os dias, eu só entro ao domingo. Mas para aquelas pessoas eu estou lá diariamente. Não sei, não sei explicar porquê, calculo que seja, o programa para eles é tão marcante, é tão forte, a marca que lhes deixa a eles, que parece que é todos os dias, porque às vezes vejo todos os dias. Não, é só aos domingos, mas parece que é de segunda a domingo. Tens cuidado ao dizer algo, ou transmitir alguma ideia, sabendo que essas pessoas te levam tão a sério? Deixei de fazer, até aí... Eu digo o que tenho que dizer, tudo pode ser dito, mas depende agora da forma como dizes, depende da forma como dizes. Faço-me entender, ou seja, eu não tenho que te mentir uhum. para te agradar. Eu posso dizer aquilo que eu penso, de forma a que não me avilte a mim, mas que te agrada mesmo a ti, ou seja, ou pelo menos respeites. Uhum. Faço-me entender, as pessoas não têm que ser não tens que ir sempre com paninhos lá, até porque não tens tempo para isso. Tu estás 6 horas a trabalhar, depois das 6 horas estás para aí meia hora ou 40 minutos a dar autógrafos e fotografias e abraços e beijinhos e que tu não tens tempo. O rolo compressor do próprio tempo e da própria máquina do programa não te permite esse tipo de veleidades de estares a pensar muito bem aquilo que vais dizer para não magoar as pessoas ou para que elas não se ofendam, quer dizer, também não vamos para lá ofender as pessoas, claro, na realidade. Mas faço-me entender, não há paninhos quentes. Os beijinhos e abraços também cansam. Mas se pensares que estás a 450 ou 500 quilómetros de casa e a vontade é regressar. Sim, mas nunca na vida. Estou lá até ao último. Quem vê quem dá audiência, já é o telemóvel a vibrar, mas não há problema nenhum. Ele vibra, coitado, vibra. Com tantos quilómetros percorridos, quem vê, quem dá audiência ao programa, sim, quem está lá no dia em que vocês lá estão, no domingo, seja no norte, seja no sul, não tem mínima consciência dos sacrifícios que vocês fazem? De todo. De todo. Há uma vida paralela que ninguém... Há uma outra pessoa que diz, ah pá, vão lá para casa, que coitadinhos, pá, não sei. Não, mas a maioria não. Eu percebo, é um direito que lhes assiste, que é, eles foram lá ver-nos, alguns deles nem sequer são da zona, foram fazer alguns quilómetros, não tantos como os nossos, mas foram ver, fazer alguns quilómetros, eles estão lá para o beijinho, para o abraço, eles estão lá para levar para casa aquilo que eles veem na televisão. E portanto, sim, acho que estão no seu direito. Há um Nuneiro que se tornou ator estando ao lado das populações. Não, se me falares... Ou com um código mais formal... Não, eu digo isso sempre aos meus formandos. Nós não somos atores. Os atores têm personagens. Claro, sim. Nós assinamos com o nosso próprio nome. O oráculo que aparece lá é o meu nome de BI, certo? Portanto, seria muito mau se eu não fosse aquilo. Eu também sou aquilo. E então, aquilo que eu explico é um conceito de persona televisiva, onde tu vais sacar de ti coisas que fazem parte da tua personalidade e vais pôr à disposição daquele programa, daquele género, daquelas pessoas que estão a ver e que estão a assistir. Ou seja, o Nuneiro também é aquilo, não é só aquilo. Neste caminho já desiludiste pessoas? Provavelmente, nunca chegas em bom a todo lado. E inclusivamente és capaz de estar a dar 40 minutos de autógrafos e beijinhos e abraços e fotografias e depois chegares a casa e ver no teu Face que eu fui um arrogante que não lhes dei a fotografia. Simplesmente porque a pessoa queria naquele exato momento e eu não dei naquele exato momento. Nunca podes agradar a toda a gente. Mas criaste ódios? Não, de tudo. De quê? Por causa disto? Sim, por causa desse... Acho, eu percebo perfeitamente, tipo... Claro, essa maturidade que falavas há pouco dos 40 anos é que te deixam gerir isto da melhor forma. Se calhar é isso, não sei, não penso nisso todos os dias, mas se calhar é. Tem toda a razão, tem todo o direito de estar. Não, pode não ter razão, mas tem o direito de estar zangado. Estar zangado. Sim. Se perguntas se isso me afeta, não. És agora um animal de palco ao vivo? ou ainda te sentes confortável em estúdio? Sinto-me confortável em estúdio. Sinto. Mas este somos... São dinâmicas completamente diferentes. Mas este somos Portugal e há pouco falávamos no fim. Esta conversa era perfeitamente... não era dispensável, porque nunca aconteceria, mas se a tivéssemos assim num programa como somos, era inócua, não chegava, não era suficiente e se calhar nem sequer era entendida. Como assim? Porque as pessoas são diferentes, querem coisas diferentes. Tu quando vais ao cinema... e vais ver um filme de ação, não vais ver um romance. Quando vais ver um romance, não vais ver um thriller. Quando vais ver um... Estás a perceber? Portanto, há um público específico de há estúdio. Há públicos para tudo. Nós podemos ser... é a diferença entre públicos e audiências. Lá vamos nós para os conceitos teóricos. Mas o Somos Portugal abrange muita gente. Abrange muita gente, sim, é verdade. E? Recuperar uma dinâmica Big Show Sick, por assim dizer. Não... eu não, eu lá está, com todo o respeito, eu não, eu já não me vejo nesse não seria o tipo de coisa que eu gostaria de fazer hoje. Se é para fazer isto que estou a fazer agora, que já estou a fazer, bora lá. Agora quero desafios, agora quero coisas diferentes, porque vá. Vamos diversificar um bocadinho. Há um prazo de validade para te sentires saturado deste projeto? Não há um prazo de validade. Pode ser ontem, que não aconteceu, pode ser hoje, que também não aconteceu, pode vir a ser amanhã, e eu só não sei porque não faço futurologia. Agora volto a dizer, eu gosto muito da equipa com quem trabalho, gosto muito de ter esta oportunidade na minha carreira de fazer uma aventura destas, de estar a liderar também uma aventura destas. Vai acabar quando tiver que acabar, e eu sei que nesse dia vou ter imensa pena que acabe. mas vais guardar na tua gaveta bem arrumadinho. E aí está, está feito, está morto, vamos embora, vamos em frente. Quando é que te poderei chamar de mestre? Oh, número. Por favor, dá mais 20 anos, está bem? E mais algumas coisinhas mais para coisas fazer. A dizer, sim. Isso é o que eu faço com... Porque, com uma carreira estabelecida, com isso é uma perspectiva tua, eu, por exemplo, eu não acho isso. Lá está. Vês a percepção que nós temos. Ainda há medo de falhar. Ah, claro que sim. E esse conceito... Tipo, eu não tenho, para mim, é a percepção que nós temos de nós próprios é muito, muito, muito diferente, muito e às diferente. Vezes diametralmente oposta à percepção que os outros têm de nós, mas isso sou eu e toda a gente, não é? Há receio de abandonar a televisão e não haver mais nada? Não há. Já houve, já aconteceu, não morri, só me tornou mais forte, não de todo. Há um mundo de coisas para fazer aqui ou fora daqui. E porquê esta incursão agora no mestrado? Não foi agora, foi em 2010, precisamente quando estava fora da televisão. Ah, foi um plano B. Ora bem, já era. Já era. Só que quando tens muito para fazer, estás a fazer aquilo que gostas, os teus planos B, estupidamente, são relegados para terceiro plano. Pronto. E depois, quando deixas de fazer, pensas, se calhar o plano B. Só que o plano B que eu quero, que é o ensino, é um plano que não é rápido, não é artificial, ou seja, que cresce muito lentamente. Portanto, tens que fazer mestrado, tens que depois começar a pensar no doutoramento, depois dar aulas não é fácil entrar, e pronto, e a coisa tem vindo a tomar o seu caminho através das formações, e agora também na universidade, para o próximo setembro. E tem sido uma coisa que começou em 2010 e estamos em 2015 e ainda vai no início, portanto quando te digo que não tem nada de artificial e tem mesmo um tempo de crescimento muito lento e é uma aposta que tens que ter muita paciência e tens mesmo que querer isto, porque senão vais fazer outras coisas que te dão dinheiro e gozo, mas mais rapidamente, e não, eu gosto mesmo disto. Aos 40 anos faz sentido ter um plano B? Ah, então não. E um plano C, se possível, também. Aos 40, como aos 50, como... Essa história do fim de linha, tipo, porquê? Porquê é que tu aos 50 não tens o direito de querer mudar o rumo das coisas e pegar em ti e ir para o Burkina Faso? Estás a perceber? Porquê não? Porquê é que tem que ser só uma coisa que... Ah, isso faz só aos 20. Isso é um modo de ser português, não é? Que é esta hora, assim. Porquê é que eu vou fazer isto agora? Isso era quando era novo. O que eu continuo a achar é que quanto mais novo fores, mais tempo tens para fazer coisas. Quanto mais velho és, menos tempo tens, mas não quer dizer que não possas fazer. Essa liberdade é compreendida por quem te segue. Passa a minha ideia. Porque... Nunca expuseste isto? Não, não. Nunca lhes perguntaste o que é que vocês acham agora? Não. Não. Eu ia agarrar no mestrado de vez e tanto que sei que, por exemplo, os meus formandos, quando eu dou aulas com a Teresa. Com a Teresa Guilherme, sim. No... Um dá umas aulas, outro dá outras, enfim. Aquele projeto do Nuno Azinheira? Do Nuno Azinheira, já vimos da FAME, depois Palavras também passámos pela escola do Nicolau Breiner e agora estamos no Palavras Ditas e lá vamos continuar. Exatamente. E para além da Católica, como te disse. E os alunos vêm muito pelo sonho, vêm muito e também pela curiosidade de conhecer a Teresa, claramente. E sei que os vou conquistando ao longo das aulas, das formações. E portanto, quando saem de lá, vem outro Nuno, completamente diferente. Lá está. É mais um Nuno que também não vou mostrando e que só ali é que posso mostrar. Há uma vontade de escondida já das aulas, mas de ser o professor universitário, doutor Nuno Eiró. Sim, sim, não é uma vontade escondida, é assumida, sim. Assumida para os meus pares, no caso, meus ex-colegas que são hoje em dia professores, e para as pessoas mais importantes, sim. Agora, se dou entrevistas sobre isso, sim. Quando for sou. Mas abandonarias a televisão? Podes fazer tudo. Há tempo para tudo. Como é que se gera o tempo? Com uma agenda. É como eu faço. Pelo menos eu não era uma piada. Sim, mas deves muitas horas à tua vida, digamos que pessoal, em prol do trabalho e naquilo que te metes. Nada. Não devo horas nenhumas à minha vida pessoal. Aos 40 anos que fazem decidir também as coisas melhores. Não faço a mínima ideia, porque eu sempre fui muito organizado, isso é certo. Mas não devo nada à minha vida pessoal por causa do meu trabalho. Quanto os amigos do meio, de outros canais, sim, de outros formatos, de outros meios, é possível estar com eles e falar sobre coisas simplesmente e só triviais? Tivemos que nos educar. Não foi fácil. Não, é proibido falar de trabalho? Não é proibido falar de trabalho. É muito divertido, inclusivamente. Somos uma pequena máfia, tornámos uma pequena máfia, mas é facto que agora, com o tempo a passar, falamos cada vez menos de trabalho. precisamos muito de falar sobre outras coisas. Viagens, vida pessoal, o filme que fomos ver, a série que estamos a ver, coisas que acontecem. Já dedicamos cada vez menos tempo a perder o nosso tempo a falar de trabalho. Em que altura do dia é que desligas completamente do trabalho? Obrigas-te agora a fazer não isso é mesmo? Não é propriamente uma altura do dia, não. Não. Tenho dias em que me desligo do trabalho e tenho dias em que não desligo. Mas é uma obrigação de desligares do trabalho também para... Não, eu desligo-me facilmente. Agora. Tive tempo da ansiedade. Em que precisava, se fosse de férias, precisava para ir pelo menos 3 dias, estava com o síndrome post-it. Agora vou à praia, agora vou almoçar, como se tivesse coisas para fazer, mas estava em férias. Esse, por isso é que eu digo o síndrome post-it. Mas, e de anotar o que tinha. Sim, sim, quase. Isso sim, passei por isso. Hoje em dia, se é para desligar... Dou-te um exemplo, se tiver... Eu, por acaso, os poucos fins de semana que eu não faço Somos Portugal, eu nunca estou em Portugal. Portanto, também não vi ao programa. Mas quando estou as poucas vezes que já estive, eu nem me lembro. Eu nem me lembro que há programa. És mais feliz assim? Claro. Eu dou tudo quando estou no programa. Como dou tudo quando estou na minha vida pessoal. Portanto, se eu estivesse a lembrar-me de que o programa está a correr e como é que está e como é que estão a fazer e o que é que é... Pá, eu não estava a dar tudo à vida pessoal naquele momento. Eu acho que a coisa é, quando estás com gregos, falas grego. Quando troianos, falas troiano, estás a perceber? Portanto, é a mesma dedicação se tu me dizes, mas estás no meio do trabalho, no verão, quando toda a gente está a postar fotos da praia, ficas-te a lamentar. Não, de todo, não. Eu estou lá, é para trabalhar, é aquilo. Quando estou de férias, ou estou de folga. Não, ou quando estou a dar aulas, estou só a pensar nas aulas, estou só a pensar nos formandos. Mais nada. Estás dividido em... Não me interpretes mal. Estás sim. Dividido em compartimentos. Estou dividido em compartimentos. Dentro dessa pequena... Sim, massa... sim. Não, mas porquê é que a vida interpreta mal? Não, é mesmo assim. Estás dividido em caixinhas. Sim. Voltando ao tema da amizade. Uma pergunta clichê. Os amigos sim. São a família que se escolhe. Pelo menos foi isso que eu disse no meu dia de casamento. Foi isso que eu disse na minha festa dos 40 anos. Os amigos são a família que se escolhe. E neste meio, e há pouco falávamos desses amigos de várias áreas, de vários canais... É fácil criar amizades fortes, duradouras, não. Consistentes, sem ter o medo de, ok, vou-me tirar o tapete? Não, esse medo, pelo menos eu falo para mim, não posso falar pelas outras pessoas, esse medo não está em preponderância quando começas a aproximar-te de alguém. Mas já vieram ter contigo por interesse? Sim, mas isso era preciso que eu me preocupasse com isso e que levasse isso muito a mal. Não me interessa nada. É aquela história do, a pessoa que vai contigo para a cama, vai contigo ou com a pessoa da televisão? Pode vir com os dois. É indiferente. Okay. Se eu gozo, está tudo bem. Não interessa nada. Acho que é sobrevalorizado esse tipo de questões. Se nós percebemos que as pessoas vêm ter connosco por interesse, tu também mudas o teu comportamento. Quais são as armas que se usam nessa... Há um distanciamento logo, não é? E tu começas, e com a experiência... Já tens um radar. Começas a perceber. Ali... Não é assim tão expressionista, sim. Tu começas a perceber e depois... Também tens uma coisa que é o feeling, não é? Sim. Quando há uma conversa que é prazerosa ou quando começas a trabalhar com alguém, no meu caso, por exemplo, com a Mónica. Eu conheço a Mónica Jardim há muito tempo, mas mal, não é? Quer dizer, éramos colegas de televisão. Encontrávamos muito raramente. Eu fui para a TVI e a coisa também não foi... Ela é um amor de miúda, super simpática, super educada. Mas não trabalhávamos juntos, portanto era muito simpática, era não sei o quê. Uhum. Uma vida gira, uma vida simpática, pronto. Quando começámos a trabalhar juntos, começámos a passar tempo juntos. E a coisa tornou-se pessoal. E claro que a Mónica hoje faz parte do meu núcleo íntimo de amigos. E é recente, mas dá para ver na forma como as pessoas se aproximam. Hoje levas as coisas menos a sério. Não estou aqui a dizer mal, mas menos sim. A sério, de forma mais... Leve. Mais leve, exatamente. Era a palavra que me faltava aqui. Mas nos anos anteriores, antes de chegares a este espaço, a tua carreira, a esta idade que agora tens, houve amizades que te desiludiram e pelas quais pensaste, porquê que eu dei tanta confiança, porquê que me dei tanto? Sim, e não foi assim há tantos anos quanto isso, mesmo. Não foi mesmo. Essas perguntas não as fiz por uma razão, porque nada é para sempre. Não tem que ser, não é obrigatório mesmo que seja para sempre. Inclusive as amizades. As boas e as grandes amizades também podem ter um fim, não têm que ser para sempre. Isto é tudo como os iogurtes, tem prazos de validade, não é? Tem-se mais medo de perder amigos agora? Não. Não. Não. Não mesmo. Acho que se tiver que ser, faz. Ou seja, as pessoas não são descartáveis, não é isso que não me interpretes mal, sim, mas é. Tu perguntaste-me se eu tenho medo. Não. Logo vemos caso a caso, momento a momento, o que é que vai acontecer. Não vale a pena pensar nisso. Mas só este núcleo duro com quem tu hoje estás. Eu também já perdi amigos desse núcleo duro. E era um núcleo duro. E não morri por isso. Mas só eles é que te conhecem verdadeiramente? Ou... Alguns deles. Dentro do núcleo duro, alguns deles. Ou há, sim, barreiras também que crias para. Para teres os teus, e não me interpretes mal novamente, os teus próprios segredos. Não, não, não, isso não crio, não crio mesmo barreiras. O que nós não estamos aqui a avaliar é que uma amizade é feita por duas pessoas, ou um, uhum, grupo, por exemplo, é feito por três, quatro, cinco pessoas, e nós somos todos diferentes, vivemos todos em momentos de vida diferentes, temos todas idades diferentes, temos todos crenças diferentes, e portanto o que fica difícil é harmonizar. Neste caso, não ficando difícil, porque somos um grupo já há algum tempo, o que é que está a falhar aqui é eles estarem aqui para te responderem também, sim, a isso. Portanto, é só a minha perspectiva, não é a perspectiva deles. E como te digo, até mesmo com os teus grandes amigos, a forma como tu te vês não é a forma como eles te veem. O que é que o futuro mestre no Neiro quer escrever sobre os reality shows? Quero basicamente, quero chegar a respostas sobre a diferença da percepção do texto televisivo num concorrente do reality show, obviamente depois, porque só aí é que se torna um concorrente, uhum, e antes. Ou seja, como é que uma pessoa percepciona o texto televisivo antes de entrar numa casa e depois de entrar numa casa? O Nuneiro, que não fosse conhecido, que não estivesse na televisão, entraria de bom grado num Big Brother, numa Casa dos Segredos? Provavelmente, por uma mórbida e imensa curiosidade de saber como é que eu aguentava. Visto de fora, como é que se olha para este tipo de programas? Neste caso, na tua experiência pessoal, além de tens que olhar, seres um veículo dos próprios, sim, programas. Como é que eu olho, não é como se olha, é como é que eu olho, sim, não é? Do teu lado, também mais ligado, sim, às próprias produções. Eu tenho sempre um espírito muito pouco... Tens que ser amoral, começa logo por aí. Tens que exercer o teu lado amoral, não é ser amoral. Tens que exercer. Há imparcialidade. Também, que... mas não é propriamente a imparcialidade. É mais a... Tu não podes ir com preconceitos nem com preconceitos. Se vais com preconceitos ou preconceitos de onde é que a pessoa vem, como é que a pessoa fala, se grita muito, com quem, com quantas pessoas já dormiu, com quantas tenciona dormir dentro da casa, se já o fez dentro da casa, epá, aí estás a sujar a percepção da, uhum, coisa. Eu percebo que é isso que a maioria das pessoas faz, mas por isso é que eu te disse, a diferença entre da forma como eu vejo é esta. Eu para já elimino tudo isso. Uma miúda que durma com três rapazes dentro da casa é a mesma miúda que se dormisse só com um ou com nenhum. É indiferente. É o jogo dela. Uhum. Ela é que o faz. Eu não tenho que ir para lá cheio de moralismos para avaliar isso. Portanto, eu estou a ver a dinâmica do jogo, não estou com considerações morais. Portanto, essa é a primeira dica para mim de como avaliar um jogo. Temeste ficar rotulado como o gajo dos reality shows por... Já fica rotulado com coisas piores, portanto, assim como assim, é indiferente. Lá está, eu não me preocupo muito com o que os outros pensam. Mas os próprios reality shows onde estiveste envolvido, quer como comentador, quer como apresentador, em algum momento fecharam portas para outros projetos? Não, ou acho que o facto de Nasci ter feito Tertúlia Cor-de-Rosa, eu não me apercebi, repara, porque depois também depende de quem tens na direção. Na realidade, eu tinha na direção um diretor maravilhoso para mim, que era o Francisco Penin, e que trabalhei ali como trabalhei em tantas outras coisas até em prime time. Portanto, depende de quem tens como direção e da visão dessas pessoas. Uhum. Obviamente nunca poderemos estar sempre satisfeitos ou sempre insatisfeitos, as coisas vão mudando, é mesmo assim. Mas acho que houve um preconceito, não do público, mas dos meus pares e dos decisores, por ter feito Tertúlia Cor-de-Rosa. Não percebi felizmente isso na altura, só percebi passado muito tempo. E ainda bem, porque quando me apercebi já tinha capacidade para gerir isso. E nos próprios reality shows recomendaram-te não ires por ali? Puseram-te algum travão? Nunca, pelo contrário. A forma como eu sempre abordei os concorrentes depois deles terem saído da casa era uma forma sempre muito próxima e isso sempre correu muito bem. Enquanto comentador, modéstia à parte, devia de ser dos mais centrados e mais, não é imparciais, mas mais ponderados, que lá estava, pelo menos nas coisas que dizia. Não, nunca tive problemas. É um projeto com o qual também simpatizaste através do teu lado pessoal, mais do que o profissional no Neiró. Sim. Há aí sim. O cidadão que realmente gosto, assumo, não tenho vergonha de o dizer, evangelizo pessoas, nomeadamente amigos que não ouviam, passaram a vir. Sou oposto da Casa dos Segredos. Gosto mais da Casa dos Segredos do que o Big Brother, curiosamente. E gosto mais de reality shows com pessoas que não são figuras públicas. Portanto, dentro do conceito, dentro do todo o conceito, eu tenho preferências. Sou muito mesquinho nestas coisas, muito pormenorizado. Há paciência para mais uma Casa dos Segredos? Quer tua, quer do público. Olha, eu acho que paciência deve haver. Filhos, mas já agora gostava de ver outras coisinhas diferentes. Isto como espectador gostaria de ver outras coisas. Mas acho que deve haver que a capacidade de... Eu acho que as pessoas gostam, mesmo. Demoraste muito tempo em trocar a tua SIC pela tua TV? No coração? Não. Não porque... Há ressentimento com a SIC? Não, de todo. Ah, sim. Não porque já estava... É o que eu te ia dizer. Quando entrei na TV já tinha a minha vida resolvida com a SIC há muito tempo. Tu falaste, numa certa altura, de uma certa conferência no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, ao lado de Nuneiro. Do Neiro, de João Moleira. Sim. Foi quando surgiu o primeiro convite para esta entrevista. Sim. Já há muito, muito tempo. Disseste, já percebemos. Disseste que a diferença existente, e corrijo-me se estiver mal, a diferença existente entre a SIC e a TV é que na TVI se vivia um espírito de família. Na SIC nunca te sentiste em casa? Sempre me senti em casa, não quer dizer que se viva um espírito de família. É diferente. Sentiste em casa... ou viver um espírito de família. Quais mas sempre essas, me senti em casa. Essas diferenças? Basicamente, tu podes ter hoje, casa... Hoje a TV é o teu grande amor. A televisão é o meu grande amor. Sim. Agora, o canal, hoje estou na TV e estou muito feliz. Amanhã posso estar noutro sítio qualquer. Já não visto camisolas apertadas que depois sejam muito difíceis de vestir. Mas sim, tenho muito prazer em estar futebol. Na TVI. Sim. Tenho muito prazer em estar na TVI, como tive muito prazer em estar 7 anos na SIC. Diverti-me imenso, aprendi imenso, fiz amigos para a vida. Uhum. Foi só bom. Foi só bom. Como tem sido muito bom estes quase 4 anos que estou na TVI. Não há ponderação, caso saias hipoteticamente da TVI, de quem te segue te vá penalizar num futuro projeto num outro canal? É uma decisão. Porque, isso acontece. Mas hoje em dia as pessoas veem os apresentadores com essas tais camisolas. Sim, eu percebo. Rótulos. Os tais... Rótulos. São rótulos. Por isso é que um apresentador que tenha muito sucesso num lado não é obrigatório que tenha sucesso logo outro a seguir lado. No outro lado. Mesmo que faça ao mesmo horário. Como é que se combatem esses rótulos? Não sei dizer, eu acho que se soubesse vendia a uma data de apresentadores. E estava rico. E não precisava estar a fazer televisão. Sim, o que é que segue para o apresentador no Neiró? Não faço a mínima ideia. Não és pessoa de fazer planos a médio longo para prazo? Para quê? Qual é o intuito? Planear as coisas? Ou já deixaste de planear as coisas há muito, muito, tu não, muito quando é um exercício que faço, que é, ok, eu posso planear, mas eu estou dentro do processo decisivo que faça isto acontecer em quantos porcento? E quem mais é que está a decidir? E esta decisão passa ostensivamente pelas minhas mãos ou pelas mãos de outrem e eu não posso fazer nada. Portanto, primeiro vai uma avaliação disto tudo. E se eu chegar à conclusão de que eu tenho muito pouco poder de decisão, então uma coisa é quereres fazer coisas e trabalhares para elas. Outra coisa é ficares agarrado a essa coisa. Isso pode, é que se não as conseguires, vais-te tornar muito amargo, vais-te desiludir. Não te esqueças que a desilusão é só... é baseada em gestão de expectativas. A desilusão ou não desilusão é baseada em gestão de expectativas. Esperas demais, podes desiludir demais. Neste mundo em que vives, da comunicação social, aprende-se melhor a lidar com o não? Tornaste-te um mestre sem lidar com o não? Se tu tiveres predisposição para aprender, sim. Se não, não. Há pessoas que não sabem. Eu sei lidar com o não. Ouviste muitas vezes? Já ouvi. Às vezes não muitas. É facto que não muitas, mas as suficientes. E as suficientes para te quererem em algum momento fazer a enverdar por um plano B que tivesses na altura? Sim, claro. Porque não queres ficar nas mãos de ninguém, que é uma coisa que ninguém deve gostar. É ficarmos nas mãos de alguém, ou seja, ser o outro a decidir o nosso futuro. Isso é tristíssimo. Com esse wake-up call que tiveste aos 40 anos, como é que estavas a ser recordado dos teus? Não, esse wake-up call tive um bocadinho antes dos 40. Estes 40 já exercício isso. Desse núcleo duro que falámos há pouco, como é que gostavas que eles falassem do Nuno Neiro? Ou como é que gostas que eles falem do Nuno Neiro? Oh, eu já sei como é que eles falam. Não sei, nunca pensei nisso, mas eu gosto que eles gostem de mim. E quem é este Nuno Neiro? Olha um bocadinho deste que esteve aqui nesta última hora. Em boa parte. Deste muito este programa. Dei um bocadinho. Depois de tanto tempo. Dois anos de luta para 57 minutos de conversa. Vês? Mas tinhas 50% da decisão, não foi? Por isso é que investiste tanto. Investi muito. Vês? Faz sentido. Se pensares bem, faz sentido. Ou bloqueavas, ou então fazia. Bloqueei, pois não. Sim. Pronto. Está feito. Agora a parte 2 faremos. Agora para a semana vimos outra vez. Para a semana, sim. Ou então vou ter contigo, somos Portugal e fazemos isto aí. Olha, vê lá. Olha que isso é que te ias divertir. Olha, quando fores a sentar assim, diz qualquer coisa. Vamos então. É pertinho, não é? É pertinho. Tenho agora um Melgaço, não estás interessado. Melgaço, é, não posso. Só 500 km. Não posso. Só Dida. Não posso. Não? Enfim, tens o javali ao lume. Futebol. Benfica, Porto. Mas eu no Benfica, Porto. Sim, pá. Só que isto passa a 2 de maio, portanto o jogo já foi. Portanto, já aconteceu. Não sei se estás triste ou contente. Eu estou feliz. Eles vão perder. Muito obrigado por teres vindo às conversas de esquina. Foi um prazer. Beijinhos e abraços. Até à próxima semana com a jornalista Maria João Ruela. Tchau, tchau.